Sequência exclusiva. DJ Direito. O melhor DJ do Brasil. Esse é o Top DJ. O som é animal. This is where we are. The dreams we 7, 6, alte Gags, 7, 8, gute Nacht. Ab, ab, bang, bang. 19, schlafen gehen. Boing, boing, boing, gute Nacht.